Gordiense. É show. É a marca do sucesso. Tanto tempo duvidei. Agora pensei. Me decidi. Nosso amor não tem mais jeito. Ele não tem conserto. Eu vi. Yeah, yeah. Entenda de uma vez. O amor que a gente fez sumiu, desapareceu. Foi bom enquanto durou. Te amei, mas agora acabou. Eu vi. Sei que pra você é tão triste gostar de alguém que não te ama. Estou em outra apaixonado. Isso não é pecado. Nos perde outra alguém. Eu estou apaixonado pela vizinha aqui do lado. E não importa o que eu pense, vou ser feliz com ela. Eu amo e sempre vou amar. Eu estou apaixonado, oh, oh, oh, pela vizinha aqui do lado. E não importa o que eu pense, vou ser feliz com ela. Eu amo e vou me casar. Moleque Bala, Moleque Bala, o romântico do Pará, é de Santa Isabel. Tanto tempo duvidei, agora pensei, me decidi. Nosso amor não tem mais jeito, ele não tem conserto. Eu vi, yeah, yeah. Entenda de uma vez, o amor que a gente fez sumiu, desapareceu. Foi bom enquanto durou, te amei, mas agora acabou. Eu vi, sei que pra você é tão triste gostar de alguém que não te ama. Estou em outra apaixonado. Isso não é pecado. Nos perde outra alguém. Eu estou apaixonado pela vizinha aqui do lado. E não importa o que eu pense, vou ser feliz com ela. Eu amo e sempre vou amar. Eu estou apaixonado, oh, oh, oh, oh, pela vizinha aqui do lado. Oh, oh, e não importa o que eu pense, vou ser feliz com ela. Eu amo e vou me casar. Vou fazer uma cena, só pra te ver dançar pelada. Vai na pitada,

não teve quem lutou. Cabelo novo ao vento, troca sentimento com sensação. Faz música pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração. Ela manda um quadradinho, sensacional. Ó, oh, assim cê vai, vai. Ela manda um quadradinho, sensacional. Ó, oh, vai que tá legal. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, geral quer se cumprir. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Essa mina, e quando ela empina, geral quer se dormir. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. E quando ela chegou, fluxo, geral parou. Cintura fina e o bumbum grande, não teve quem não lutou. Cabelo novo ao vento, troca sentimento com sensação. Faz música foto, tira do outro, esqueceu quem feriu o coração. Ela manda um quadradinho, sensacional. Oh, assim cê vai, vai. Ela manda um quadradinho, sensacional. Oh, vai que tá legal. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, geral quer se envolver. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, geral quer se envolver. CD especial DJ Elias Concordiense. Só as tops, tá, meu bem? Me impressionei no movimento da potência. Vai entrar no som do carro e o sangue bateu a bunda. Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam. Mais um envolvente, né, Tezinho? Pronto, você me chama de novo. DJ Mike, o DJ das produções em Barcarena. Foi pro baile de favela, só olha como ela dança. Me impressionei no movimento das potências. Vai entrar no som do carro e esse carro bateu a bunda. Ela balança a bunda, bunda, elas balançam. Ela balança a bunda, bunda, elas balançam. Joga essa puta. Joga essa puta. Joga essa puta. Joga essa puta. Alô, DJ Elias Concordiense! Concordiense. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Alô, Belly! Esse é o famoso 16 toneladas.

já pode ficar pelada, não, não, não. A casa tá bagunçada, se tá travada no meu som ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Vai aproveitando que o esquenta é a que vai engrasar. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Já de ladeira pega pra tomar banho. Depois do trote ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó fiado. Já pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Fica travada no meu som, ela de trava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Mas que faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Mixagem DJ Elias para todo o Brasil.